eu chorei. Não sabe, não vai entender o bem que você me faz. Com você voltei a sorrir, com você eu voltei a sonhar. Não precisa ter ciúmes, pra ele eu não vou mais voltar. Pra ele é muito fácil dizer que ainda me ama. Agora é muito fácil dizer pra mim que vai mudar. Nosso amor é sem final, você pode acreditar. Por ele hoje eu sinto pena, por ele eu não vou mais chorar. Queria te agradecer por tudo, tudo que me fez. Você fez valer a pena. E é por isso que eu te amo. Eu te amo, amo, amo. Sim, que eu te amo, amo, amo. Porque eu te amo, amo, amo, amo. Porque eu te amo, amo, amo. Sim, que eu te amo, amo, amo. Porque eu te amo, amo, amo, amo. Simbora, solteirões! Ninguém sabe o que eu sofri, ninguém sabe o que eu chorei. Não sabe, não vai entender